e faz com que a multidão, que o povo fique com a gente. Contente, contente, nenhum de nós e nem você seguirá outro caminho. Moçada, sou rap, ele de Naldinho. Rap, malandro. Hipnotizante, hipnotizante. Rap, malandro. Hipnotizante, hipnotizante. Improviso e aviso num segundo. Para o povo, para todos, pra você e para o mundo. Sou coitado, vagabundo, mas ao lado da verdade. Eu sou assim, simplesmente digo a realidade. Sou você, você e eu. Não ficarei sozinho, moçada, sou rap, ele de Naldinho. Rap, malandro. Hipnotizante, hipnotizante. Rap, malandro. Hipnotizante, hipnotizante. Rap, malandro. Hipnotizante, hipnotizante. Rap, malandro. Hipnotizante, hipnotizante. Que o povo fique com a gente. Contente, contente, nenhum de nós e nem você seguirá outro caminho. Moçada, sou rap, ele de Naldinho. Improviso e aviso num segundo. Para o povo, para todos, pra você e para o mundo. Sou coitado, vagabundo, mas ao lado da verdade. Eu sou assim, simplesmente digo a realidade. Sou você, você é eu, não ficarei sozinho. Moçada, sou rap, ele de Naldinho. Rap, malandro. Hipnotizante, hipnotizante. Hipnotizante, hipnotizante. Rap, malandro. Hipnotizante, hipnotizante. Rap, malandro. Hipnotizante, hipnotizante. Rap, malandro. Hipnotizante, hipnotizante. Rap, malandro. Hipnotizante, hipnotizante. Rap, malandro. Hipnotizante, hipnotizante. Rap, malandro. Hipnotizante, hipnotizante.